que quero e o que faço. Nem tudo é bom, mas posso firmar-me em tua mão. Antes que eu viesse ao mundo, me amou com amor profundo. Não me deixa afastar de ti, é comigo. Antes que eu me